justiça pessoal, Senhor, e a buscarei, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas, Senhor, sua graça me basta, Senhor. Sua presença me sustenta, Senhor. Sua graça me basta, Senhor. Sua presença me sustenta, Senhor. Sua graça me basta, Senhor. Sua presença me sustenta, Senhor. sua graça me basta, Senhor. Oh, sua presença me sustenta, Senhor. Oh, sua graça me basta, Senhor. Sua presença me sustenta.